9-6-6. Pouso autorizado, trafista no zero, tá? 080 graus, 11 nós. 9-6-3, chama o controle? Afirma, 9-7-3, circulando em 2-2, construindo a bandeira 8, que é uma boa viagem. Para o outro lado, boa. Controle Salvador, gol, 9-7-3, a coluna 6, curta, boa. 5-2-0, completa o procedimento de controle Salvador, 1-1-8, do sinal 95.

chegada Golf, desce com seus pais para 4.000 pés e tem a gama 009. Thank you. Thank you. 888, Roger. Ah, está avisado, e era X-Ray. 888, continua sendo continuado, não understand. Control, era um poder, igual, 888. Control, era um poder, igual, 3, controle 208, boa noite. 208, boa noite, 498, boa noite. Salvador, muito boa noite. O azul 4980 decolou na Fuca, na Via Maracajá. Azul 4980, contato na Bela Decolagem. Suba Via Federativa para a Via 3080. 3380, 4980. Tem uma condição aí com a Aracaju da TV. Como é que decolou na sua frente, solicitou também o Aracaju e disse que não autorizou. Mantenha a saída Fuca, a Florida. É programação aqui, é 4980. Já foi isso, no nosso posto de usada, né? Coloca o usuário, para usar com 0 graus, com 2 graus. 190, chega no centro Recife, procura com 2545, aberto, de 08. Tá, 473, vai na sua, tudo bom, só pro seu rua Momo por aqui. Autorizado, Gol, vai esquerda e rua Momo, 473. Bom, obrigado.